Let's go, girls. Mini saia e salto alto. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Conceição Pedro Gomes. Já cá estamos para a segunda hora deste programa, seguramente o mais feminino da rádio. Aqui está na Rádio 5 para si, a partir de agora com um tema central de conversa. A moda, aquele mundo tão universal, tão fabuloso e tão fantástico para conversarmos dentro de instantes com os nossos convidados. É o António Cabral, é empresário de moda e diretor comercial, e a Solange Ribeiro, responsável de produto. Já estão aqui connosco em estúdio. Daqui a pouco vamos então para estas questões tão interessantes relacionadas com o mundo da moda. A partir de agora também já está a pergunta na página da Rádio 5 no Facebook para comentar, para nos dar a sua opinião. E esta é a pergunta que hoje passa pelo programa mais feminino da rádio. Acompanhas as tendências da moda ou fazes a tua própria moda? Se optares, podem ainda responder via SMS através do 96-760-7903 da Rádio 5 ou então aí na página do Facebook www.5fm.pt. Elas adoram falar destas coisas. I want to drive a car, a racing car, exactly like Mario. I want to get my kicks on Route 66, exactly like Mario. I would invite Madonna to Daytona, and she would feel that thrill. If I was the driver of the century, just like Mario Andretti, listen to the engine of that crazy machine, exactly like Mario. I wanna get adrenaline together with my team, exactly like Mario. I would invite Miss Cindy to form a landing, and she would feel that thrill. If I was the driver of the century, just like Mario Andretti. Hey, take it easy and drink some California wine. Listen to the engine of that crazy machine, exactly like Mario. I wanna get adrenaline together with my team, exactly like Mario. I would invite Miss Cindy to form a landing, and she would feel that thrill. If I was the driver of the century, just like Mario Andretti, just like Mario Andretti, just like Mario Andretti. Está assim num estilo bem positivo esta música dos Lucky Duckies no programa mais feminino da sua rádio. Vá, deixem-se lá de vaidades. Estamos nós para falar de moda neste programa de segunda-feira. Espero que esteja muitíssimo bem desse lado connosco. Os nossos convidados já estão por cá, já foram apresentados. E é já agora que vamos falar com a Solange Ribeiro, é responsável de produto, e o António Cabral, é empresário de moda, diretor comercial. Bom dia a ambos, obrigadíssima por estarem aqui connosco. Espero que esteja tudo bem desse lado também. Bom dia. Hoje vamos falar de moda. Já temos pergunta lançada para os nossos ouvintes poderem participar através do Facebook da Rádio 5. E porque o tema é moda, acompanhas as tendências da moda ou fazes a tua própria moda? A partir de agora, www.5fm.pt ou através do 96-760-7903 na Rádio 5. Aí está a pergunta para poderem participar. António, o que é moda? A moda é algo muito importante da sociedade hoje em dia. Identifica o estilo, identifica a mulher, e neste caso concreto falando da moda feminina, porque também não podemos esquecer que hoje em dia a moda também é muito importante para o homem, mas vamos hoje falar mais da moda feminina. É algo que é fundamental na nossa sociedade, numa sociedade que tem exigências muito grandes, sociais, em que hoje em dia a mulher tem inúmeros afazeres, tem uma vida social muito ativa, tem uma vida profissional muito ativa, e em que a sua imagem é cada vez mais muito importante, em função da sua profissão, em função de onde vai à noite, como vai. Portanto, é a marca, portanto. Exatamente. A marca da mulher. É a marca da mulher, identifica-lhe a personalidade muitas vezes, e portanto, por isso ela é tão, tão importante, independentemente de depois ser uma indústria mundial com um peso muito grande e que, portanto, é preciso dinamizar e é fundamental. Portanto, a moda é tudo isso. É muito importante de hoje em dia. Curiosamente, as pessoas vão estar a perguntar, Solange, porquê é que nós hoje temos cá o António para falar de moda? Porque é um pouco isso que nós queremos, e acho que concordas comigo, com a mulher. Cada vez mais os homens ocupam este lugar de destaque, que nos colocam também no pódio, mas não deixam de ser eles a ocupar este lugar de destaque, a ter esta responsabilidade. Porque criam a moda, pensam a moda, desenham a moda para nós. E quando estamos a falar de moda, estamos a falar da cosmética, da maquiagem, da bijuteria, dos chamados acessórios, dos complementos, das roupas. Como é que tu vês isto? Efetivamente, hoje em dia as mulheres têm o poder de monopolizar as atenções dos homens até nesse campo. Porque, efetivamente, como somos consumidoras natas, obrigamos a eles a dedicar atenções para o nosso bem-estar, não? E realmente é um lugar que eles ocupam, e podemos dizer isto, e ocupam muito bem, e nós agradecemos. Pergunto, como é que tu achas, na tua profissão, que sensibilidade, o que é que a tua sensibilidade te diz nesta matéria, sendo os homens a ocupar esse lugar de destaque, a pensar as coisas para nós, aquilo que nós consumimos todos os dias, aquilo que nos faz, que mexe com a nossa autoestima, que nos faz sentir lindas, bonitas e que nos faz sentir tão importantes por vezes. Achas que quando é uma mulher a pensar nestas coisas e olhar para estas coisas, o mesmo produto poderia ter um significado diferente ou uma concepção diferente? Quer dizer, a perspectiva é diferente, mas se calhar o objetivo é o mesmo, porque efetivamente as mulheres vestem-se, além de para elas próprias, vestem-se também para os homens, sejam eles quais forem. E efetivamente os homens, por sua parte, têm uma visão, se calhar mais clara, daquilo que também gostam de ver numa mulher. Exatamente isso que nós queremos que comente na página da Rádio 5, no Facebook, em www.5fm.pt. Acompanhas as tendências da moda ou fazes a tua própria moda, também através do 96-760-7903. António, outra curiosidade que nos traz aqui e faz parte da moda é um empresário de moda, um diretor comercial ligado à moda, sustentar uma empresa que vive disso há 30 anos. Sim, não é, é um percurso longo. Quando começamos, a moda era um fenómeno que não tinha nada a ver com o fenómeno que é de hoje em dia. Uhum. A moda era algo muito mais sintético. As tendências continuavam e continuam a vir dos mesmos centros de moda, mas o espírito é que se foi alterando ao longo destas três décadas, e de hoje em dia a moda é algo de diferente, porque é algo de muito mais abrangente, não é tão focada. A moda está muito, é algo que cada um de nós, e no caso concreto que cada uma de vocês quer que seja, independentemente do estilo que cada mulher tem, se é mais clássica, se é mais desportiva, se é mais se, independentemente até da idade que tenha, a moda vai ao encontro de todos estes estratos, e portanto todas estas diferentes vertentes são acompanhadas com tendências que de facto conseguem vestir e conseguem agradar a todos estes estratos diferentes. O que é de facto fantástico, porque a mulher não precisa de perder a sua personalidade para andar na moda. Ou seja, até então a moda era mais dirigida a determinado segmento, seguia um segmento diferente. Era mais objetiva. A moda era mais objetiva, e eu posso dizer que, por exemplo, era mais limitativa. Uhum. Exatamente. Existia um bocado uniforme. E aquele código de moda que existia tinha que ser seguido, porque ou as pessoas estavam na moda ou estavam fora da moda. Hoje em dia não. Uhum. Hoje em dia qualquer pessoa cria o seu estilo e cria a sua própria moda. Uhum. Sem precisar de estar agarrada àquele estereótipo, àquele uniforme que vem ditado pelas tendências propriamente ditas. Hoje em dia toda a gente pode criar a sua personalidade tendo como base... Ou seja, a moda passa a servir-nos ainda mais, a completar-nos ainda mais, e deixa de nos catalogar, de certa forma. Exatamente. Exatamente. E dá a possibilidade a cada um, ou a cada uma, de poder efetivamente vestir-se de maneiras diferentes, consoante o seu estilo, como eu estava a dizer há um bocado, seguindo uma determinada paleta que hoje em dia é muito mais abrangente, a cor, as próprias tendências em termos de formas de hoje em dia são muito mais abrangentes, e portanto ninguém, independentemente da sua estrutura, da sua personalidade, toda a gente pode andar na moda. Uhum. Toda a gente tem esse direito, porque isto é um direito que assiste, e portanto toda a gente tem é que se adaptar ao estilo que tem mais a ver com a sua personalidade. Eu sou a moda, ou a moda sou aquilo, a forma como eu me apresento, é um pouco isso. Exatamente. Eu acho que depois está na característica de cada um pegar nas tendências que lhe são colocadas no mercado e depois adaptar, e portanto a moda tem que se adaptar a nós. Nós não somos nós que nos temos que adaptar à moda. A moda é que se tem que adaptar à nossa maneira de estar, ao nosso tipo de vida, à nossa personalidade, ao nosso tipo de linha, ao nosso tipo de cores preferidas. A moda é que tem que se adaptar a nós. E eu acho que hoje em dia isso é evidente. Era o contrário, porque até há uns tempos atrás a moda refletia ou era trabalhada para os aspectos sociais. Hoje, o que é a moda? A sociedade é a moda? É isso? Estejamos nós vestidos de amarelo, de azul, de vermelho, de castanho, de jeans, de fato clássico. A sociedade, no seu todo, pela forma mais heterogénea com que se apresenta, é a moda? É assim que nós olhamos as coisas? Depois também há de facto esse aspecto importante, que hoje em dia vivemos numa sociedade muito diversificada. Uhum. E toda essa diferença cria também várias linhas condutoras da própria moda. Existem estilos tão diversos que efetivamente é hoje em dia impossível catalogarmos uma pessoa por estar na moda ou fora dela, só por determinada cor que está a usar ou determinada peça, que efetivamente vivemos numa era muito vasta em termos de moda. Uhum. Aliás, aliás, basta nós sairmos à noite e irmos a um bar e somos capazes de ver no mesmo espaço homens e mulheres vestidos de diferentes maneiras, de ganga, de fato, com uma peça mais convencional, com uma peça mais desportiva, e no entanto todas essas pessoas podem estar extremamente fashion, com vestidas de maneiras completamente diferentes, com estruturas completamente diferentes. Isso é de facto é o retrato do que é a moda de hoje em dia. Algo de extremamente versátil e que a quem todas as pessoas têm acesso, porque hoje em dia a moda tem até essa grande característica de ser muito, muito, portanto, está ao nível em termos de preços, é muito acessível, tanto pode ser como não, mas está ao alcance de todas as mulheres estarem vestidas e poderem estar na moda, até inclusivamente em termos económicos, porque hoje em dia a moda tem essa grande vertente de abranger e de poder estar ao alcance de todas as mulheres. Ou seja, não é um preconceito, então, e hoje também se fala disto quando falamos de moda. Há uns anos atrás, as pessoas no final do seu dia de trabalho tinham a preocupação de se prepararem, de se vestirem quando lhes surgia um evento, por exemplo, no final do dia, ou se queriam ir a um simples bar para estar com amigos. Ou seja, não servia a mesma roupa que utilizavam no seu dia de trabalho. O que me está a dizer é que isso hoje deixou, essa diferença e essa barreira deixou de existir? Hoje em dia um simples acessório transforma completamente o visual e efetivamente a pessoa sai do emprego, acrescenta um ou dois acessórios que lhe transformam completamente o visual e está pronta para seguir noite dentro. Mas nós continuamos a ter linhas definidas para uma cerimónia, para o dia-a-dia, para uma saída à noite, ou não? Quer dizer, dependendo do local onde a pessoa vai, continua a existir algum protocolo, mas efetivamente as coisas estão muito mais liberalizadas e existe uma maior libertação. Principalmente a mulher, existe uma libertação muito grande no que diz respeito ao código de se apresentar. Vamos então ao encontro da nossa pergunta no programa mais feminino da rádio. Acompanhas as tendências de moda ou fazes a tua própria moda? Queremos que comente, que deixe ficar a sua opinião na página da Rádio 5 no Facebook, em www.5fm.pt, ou então através do SMS 96760790. Cá está, via SMS, Luís Andrade está connosco na Póvoa de Varzim e diz que continua a ter aquele especial cuidado se depois de um dia de trabalho ou se ao fim de semana há um encontro com amigos ou uma festa fora de casa, mas sente que efetivamente para ele o conforto está naquilo que veste e o faz sentir-se cómodo. Sim, aliás, esse é um aspecto que também é fundamental. Hoje em dia valoriza-se muito a parte da comodidade e aqui vamos voltar outra vez a reforçar a ideia da tal versatilidade que hoje em dia se pode ter vestindo, portanto, não havendo códigos muito rígidos, e portanto esse aspecto também é fundamental, é nós podermos adaptar aquilo, o nosso bem-estar a todos os níveis, porque nós temos essa grande variedade à nossa escolha, perdendo a moda essa tal rigidez, uhum, e dando-nos a possibilidade de podermos conjugar todos os elementos que para nós são importantes, as cores que vão melhor com a nossa estrutura, as cores de que nós gostamos mais, as tendências de linhas que se adaptam adaptam mais ao nosso corpo, os tecidos e as formas que se adaptam melhor a nós. Nós podemos, hoje em dia, reunir tudo isso no nosso guarda-vestidos e, portanto, adaptarmos a moda ao nosso bem-estar. Isso é fundamental, porque, no fundo, esse aspecto é muito importante. O nós nos sentirmos bem. Agora, o que eu acho que é muito importante é nós olharmos para o espelho e sentirmos que estamos bem, sentirmos que estamos... Esse aspecto é fundamental, nós sentirmos que estamos preparados para e ao nível de estarmos em qualquer lugar, em qualquer situação, e portanto sentirmos-nos bem. Ou seja, ultrapassamos a barreira de que a moda é aquilo só o que as modelos usam. Portanto, a moda é sentirmos-nos bem e saber combinar. Sim, efetivamente a moda já não nos... já não condiciona a nossa forma de nos apresentarmos. Acabamos por ter outra liberdade que, se calhar, há alguns anos atrás não havia, porque efetivamente, mesmo até em termos de marcas e de... Hoje em dia existe uma diversidade tão grande de linhas, de marcas, que efetivamente ninguém, ou praticamente ninguém, está fora de moda, não é? Temos outras participações referentes à nossa pergunta de hoje. Acompanhas as tendências da moda ou fazes a tua própria moda? A moda é uma tendência de usos e costumes que são manifestados em determinados períodos. Podem sofrer movimentos cíclicos onde voltam os costumes passados, remodelados como novos, para agradar tanto homens quanto a mulheres consumidores. Por isso, pode-se acompanhar, mas também fazer a sua própria moda baseada nos seus gostos e experiências. É a participação do Mário, e é um pouco aquilo que há instantes falávamos, a necessidade de reinventar a moda. No que diz respeito à moda, está tudo feito? Não, gostava só de fazer uma parte. Efetivamente, no caso da moda, os homens continuam a ser soberanos, porque sim, as participações estão lá. As participações dos homens mantêm-se. Elas estão mais tímidas, seguramente. Achas que as mulheres, Solange, têm desse preconceito de escolher e de falar aquilo que gostam de usar, aquilo que vão comprar? Porquê é que usam isto de determinada forma? Porquê é que apostam mais naquela cor do que noutra? Achas que ainda é... Cada vez menos existe o preconceito, mas efetivamente, principalmente cá em Portugal, ainda há algum recato. Não será bem que aquele é que preconceito. Vamos lá. Vamos lá explicar isso. Não, quer dizer, nota-se que efetivamente há determinadas peças, determinadas cores que, ainda que sendo fazendo parte das tendências de moda, que as mulheres portuguesas não aderem tanto. Uhum. Porque, efetivamente, ainda existe, se calhar não será preconceito, mas ainda existe algum recato das mulheres portuguesas que, se calhar, noutras partes da Europa não se sente tanto. A que é que tu referes? Desculpa. Não, eu só ia aqui lançar uma acha que tem a ver, efetivamente, com a presença do homem na moda. Atenção, porque esta a situação de o homem estar muito presente na moda é algo que é histórico, não é? Se nós recuarmos nos tempos, se recuarmos até à corte francesa, onde os homens tinham efetivamente um cuidado da maneira como se vestiam, de tal maneira e talvez até mais pormenorizado que a própria mulher. E, portanto, a moda é algo que sempre esteve historicamente muito ligado ao homem. Aliás, a grande parte dos grandes costureiros nesta era moderna são homens. Portanto, porquê? Porque efetivamente a moda é algo que é uma sensibilidade que é um bocado intrínseca, e portanto não podemos muito tirar ou pôr o homem com um aspecto mais ou menos importante nesta área, porque ela efetivamente sempre existiu, e o homem sempre foi muito participativo na moda, e como digo, nestes últimos anos até inclusivamente, porque se falarmos nestes, há 15, 20 anos atrás, o homem, a moda do homem era algo de muito restrito, falando mesmo no caso concreto do homem, e de hoje em dia o homem tem uma preocupação enorme com a sua imagem, tem uma preocupação muito grande da maneira como se veste, portanto está também muito no mercado da moda, com cuidados muito especiais, e portanto é natural que o homem tenha também e esteja muito preparado para trabalhar a moda para a mulher, que no fundo não é mais do que transmitir aquilo que ele gostaria e que acha que beneficia a mulher, que é nesse sentido que andamos um bocado a agradar-nos uns aos outros. Uhum. Portanto, eu penso que a participação do homem na moda era normal que voltasse outra vez a criar uma força muito grande, como atualmente está a criar e como é de facto reconhecida de hoje em dia. Ainda em resposta à nossa pergunta no Facebook, se a moda é de facto importante, se acompanha a moda ou se faz o seu próprio estilo, temos aqui mais uma participação de Luís Antunes, está connosco em Guimarães e diz: a moda é um padrão a partir do qual cada um de nós deve criar o seu estilo, a sua própria identidade, o que me leva a perguntar-se a vocês. Afinal, o que é isso de ter estilo? Eu penso que ter estilo é uma situação relativamente simples. Eu acho que a pessoa facilmente tem estilo, desde que se sinta bem, desde que vista e que encarne a personagem que está a usar naquele dia, não é? Uhum. Quer dizer, uma mulher que vista uma mini saia não pode ter a mesma personagem em termos de atitude e até de maneira de estar que tem uma mulher que está a usar uma calça de ganga. Ou seja, o estilo não é mundial e também não tem uma definição mundial. Eu penso que cada vez mais, e as próprias marcas estão cada vez mais a optar por essa plataforma. A quebrar o estilo e cada um cria o seu próprio estilo. Exatamente. Aliás, isso é visível, cada mulher adapta, por exemplo, vamos falar do cabelo, cada mulher adapta o estilo da maneira como quer o seu cabelo em função do seu estilo. Portanto, a maneira como a mulher ou como o homem se calça, como portanto, tudo isso faz parte de um estilo, é o estilo que cada um adapta e no qual se sente melhor. Portanto, não há estilos pré-definidos, existe sim cada um adaptar o estilo que pretende, da maneira como vai, como vai, e eu penso que tem a ver até com tudo, até com o próprio estilo de vida que cada um tem. Exatamente. Eu penso que tudo está interligado, isto é algo de muito complexo. Ou seja, a moda reflete também, sendo ela global ou muito particular, muito individual, revela e reflete todo um estado social. Sim, por exemplo, no caso da marca onde trabalho, efetivamente existe essa noção de globalidade, visto que temos uma grande parte das nossas lojas no Médio Oriente. O consumidor adota exatamente o mesmo tipo de moda que nós cá em Portugal compramos. Se calhar a forma como a veste e a forma como a interpreta é que é diferente de nós portugueses. Uhum. Portanto, efetivamente sente-se uma globalidade enorme, mas em oposição a isso sente-se uma personalização cada vez mais do consumidor, quer dizer, com a mesma peça, duas pessoas distintas vestem completamente diferente. E formam um estilo completamente diferente. A origem, a vossa marca lá fora, como é que é? Utilizada da mesma forma que em Portugal? Sim, a origem começou o seu projeto a nível de internacionalização em 2001, com um projeto no Médio Oriente, que é efetivamente, na altura era algo assim de meio estranho, porque efetivamente estamos a falar de países com uma cultura completamente diferente, com condicionantes completamente diferentes da moda e das sociedades mais ocidentais. De qualquer maneira, foi avançamos com alguns parceiros da região, com lojas num estilo de franchising, portanto, com lojas exatamente com a mesma imagem, com o mesmo tipo de produto, com o mesmo tipo de temporizações, única e simplesmente acrescentando um ou outro produto que as mulheres usam muito nesta zona, nesta região do globo. O que são? Já agora, para conhecermos, estamos a falar em que países? Estamos a falar do Kuwait, estamos a falar dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita. E o que é que as mulheres... Vá lá, vamos conhecer essas coisas. O que é que as mulheres... Mas deixe-me só fazer uma parte. Que nuances é que elas queriam aí? Se tiver a oportunidade de ir ao Kuwait, entra numa loja origem e é como se estivesse em Portugal. Totalmente, o ambiente é o mesmo, a roupa é a mesma, todo o ambiente da loja é o mesmo. Está em Portugal. É moda transformar ali a cultura, portanto. Sim, porque é o que vocês levam daqui para lá. Para lá, sim. Com mulheres substancialmente diferentes, culturas completamente diferentes. Sim. As linhas, as medidas são seguramente diferentes. São, também. Também. Também. Então, contem-nos. Também trabalhamos uma escala tudo nada mais alargado. Só em título de curiosidade, e depois eu vou deixar ficar um bocado essa escalpelização mais aqui para a Solange, mas posso, por exemplo, dizer-vos que na Arábia Saudita é expressamente proibido as mulheres em locais públicos, portanto, a andarem vestidas que não cobertas completamente com os mantos, neste caso concreto têm o nome de abaias, portanto, onde elas se tapam completamente. Mas por baixo, e aqui é que está o aspecto que eu acho que é delicioso, é que por baixo elas vestem-se de uma maneira completamente europeizada, mas com um cuidado e com um rigor. Não nos podemos esquecer que o poder de compra nestes países é efetivamente superior. E elas vestem-se com o mesmo rigor como se andassem sem essas tais abaias que efetivamente têm que usar por questões religiosas. Mas só na rua, e depois mostram-se dentro de casa ou nos espaços fechados? Dentro de casa, não, existe de facto uma competição muito grande. Existem muitas mulheres e não podemos esquecer que são 4 para cada homem, não é? Portanto, a competição entre elas é feroz. Ora, como a competição é feroz, tem que haver de facto um cuidado muito grande, até às vezes superior se calhar ao cuidado que nós portuguesas, europeias temos na forma de nos apresentarmos. O que é que elas preferem, por exemplo? Apostam mais na roupa, mais nos acessórios? Há uma coisa que é fundamental, e eu como homem vou dar, elas maquiam-se de uma maneira soberba, porque, por exemplo, e volto a pegar na situação da Arábia Saudita, que é o país que talvez em termos de costumes mais fechado dos restantes países onde nós estamos na zona do Golfo. Portanto, porque só neste país é que as mulheres são obrigadas mesmo a usar estas. Portanto, o que é que acontece? Praticamente nós só lhes conseguimos ver os olhos e em alguns casos as mãos e em alguns casos também o rosto, mas no caso concreto da Arábia Saudita, os olhos é efetivamente a parte mais visível do corpo, e eu posso-vos dizer que nunca vi mulheres tão bem pintadas, com os olhos tão bem trabalhados, como na Arábia Saudita. É, não é tenho fantástico. Olhar para as mulheres portuguesas. Pois. Não, olho, mas de facto, porque é um elemento de destaque. É um elemento de destaque. Não, mas há imensas curiosidades. É engraçado porque, efetivamente, no caso da Arábia Saudita, por exemplo, são consumidoras muito compulsivas. Mas é engraçado que, por exemplo, não há, ao contrário de cá em Portugal, né, que o normal numa loja, ou o mais habitual numa loja de roupa de senhora, é ser atendida por uma senhora também, por uma mulher. Não há mulheres a trabalhar no comércio, por exemplo. Se eu for à Arábia Saudita e quiser comprar uma peça de roupa interior, tenho que ser atendida por um homem. Não há vestiários, nenhuma mulher pode experimentar. Temos que chegar ali com as medidas e leva para casa. Tudo, exatamente. Normalmente nos centros comerciais, que é de hoje em dia nestes países, são países com temperaturas normalmente bastante altas, e portanto o comércio mais agressivo desenvolve-se todo em centros comerciais, e portanto normalmente, e estamos a falar do caso concreto da Arábia Saudita, porque depois formos para o Kuwait, se formos para Oman, se formos para o Qatar, se formos para os Emirados Árabes Unidos, a situação já não é a mesma, mas, por exemplo, no caso concreto da Arábia Saudita, os próprios centros comerciais têm zonas especiais onde depois as mulheres levam a roupa e se trocam, e portanto, mas normalmente até o hábito é elas levarem a roupa para casa e depois em casa provam-na, e caso não esteja bem, vêm trocá-la à loja. Portanto, é assim que funciona. Mas não haja dúvidas que os mesmos cuidados, e pegando novamente no tema do nosso programa, os mesmos cuidados que a mulher tem na Europa, com a sua imagem, com a maneira, portanto, de trabalhar a moda, são exatamente os mesmos cuidados que as mulheres de hoje em dia, e estamos a falar de mercados muito mais recentes, são os mesmos cuidados que nestes países, onde existem tantas condicionantes religiosas e que interferem na maneira da mulher vestir, mas elas continuam também a seguir os mesmos parâmetros das mulheres europeias e das mulheres das outras zonas do globo, e portanto elas também fazem a sua moda, elas também se adaptam, elas também querem que a moda se adapte à maneira de ser delas, independentemente de poderem ser mais fortes, mais altas, ou em função da sua condição social, a moda também é que se tem de adaptar à sua maneira de estar, e nesses países tem-se notado uma evolução enorme, e isto só para terminar este aspecto que eu acho que é fundamental. Eu posso-vos dizer que quando nós chegámos a estes mercados, em 2001, um dos artigos que era mais vendido eram, por exemplo, as saias compridas, porque normalmente a mulher lá não pode usar saias curtas, e posso-vos dizer que de hoje em dia nota-se uma evolução de tal maneira grande que esse produto, que era um produto que era talvez o produto mais vendido na nossa rede de lojas na altura, de hoje em dia já tem uma expressão perfeitamente igual diferente daquilo que era. Exatamente, completamente diferente. Nota-se que as mulheres de hoje em dia já aderiram à calça, já aderiram às leggings, portanto a moda, a moda tem ido muito ao encontro destas mulheres, precisamente porque hoje em dia isto é um fenómeno global, não é? Moda realmente é um nós passamos pelo Kuwait, pela Arábia Saudita. Moda é uma linguagem universal. Exatamente. É aqui que se nota a universalidade do que é o fenómeno moda. E aqui que se nota também aqueles temas curiosos que nós gostamos tanto de deixar passar e para esse lado. Já sabe que há uma pergunta para comentar, para deixar ficar a sua opinião no Facebook da Rádio 5, em www.5fm.pt. Estamos a 16 minutos do meio-dia. Pausa para a música neste programa que é seguramente o mais feminino da rádio. Be more days of summer. I wish that autumn wouldn't come so soon, 'cause when the sun goes away, in the shade. Oh, I wish that you could warm me in the winter. They say that springtime is so beautiful, but I see nothing but rain and short windy days. When your arms are wrapped around me, so forget the clouds, don't feel the rain, I see the sun, it's in your eyes, and I just know, a reason to start again. Yeah. Be more days of summer. I wish that autumn wouldn't come so soon, 'cause when the sun goes away, I'm left in the shade. Oh, I'd love to see the leaves fall in September and the snow all drops in December just the same, but it leaves me. Música na rádio 5 I Can Feel You, Anastácia. É 13 minutos do meio-dia. Já sabe que hoje por cá falamos de moda. Falar destas coisas. Adoramos mesmo falar destas coisas. São tão positivas e tão interessantes. Por isso mesmo é que todos os dias temos aí aquela perguntinha para poderes comentar e deixar ficar a sua opinião. De hoje, queres que responda se acompanha as tendências da moda ou se faz a sua própria moda em www.5fm.pt ou através do 96-760-7903. Os nossos convidados hoje são António Cabral, empresário de moda, diretor comercial, e a Solange Ribeiro, que é responsável de produto. O que é isso, Solange? Que é uma responsável de produto? Uma responsável de produto, se calhar é estamos a falar de uma situação um pouco vasta, mas efetivamente é como o próprio nome indica, eu sou responsável por todo o produto comercializado pela marca. E quando se fala do produto, desde a sua imagem, a sua apresentação, a forma como chega ao público em geral, não é? E é uma estratégia, António, da moda, os homens a criar, a pensar as coisas, a conceber, e as mulheres nesta, com esta responsabilidade. São elas que dão aquele jeitinho sempre, sim, um bocadinho melhor. É lógico que depois não haja dúvidas que é muito importante a intervenção, e neste caso concreto, no nosso caso concreto, a participação e a responsabilidade da coordenação do produto, da concepção das coleções, da compilação de todas as tendências e depois da adaptação à nossa marca, à nossa casa. Isso é lógico que é um trabalho que uma mulher tem sempre alguma vantagem para desenvolver. De qualquer maneira, todo o aspecto do produto é também depois muito acompanhado por toda a imagem que o envolve no espaço loja, desde as montras, da maneira como ele é exposto, do merchandising. Tudo isso são situações que hoje em dia são vende. É fundamental o cuidado que hoje em dia tem que haver desde a decoração das lojas, com as últimas tendências de moda em termos de arquitetura, passando depois por a coordenação. Nós temos especialistas que só trabalham a coordenação dos temas dentro das lojas, a conjugação das cores, tudo isto depois superentendido por esta tal pessoa, no caso concreto da nossa marca, pela Solange Ribeiro, que independentemente de trabalhar com a equipe criadora e portanto de acompanhar todos os certames a nível internacional, ela depois também é responsável por transmitir e por acompanhar todos estes aspectos do marketing, do merchandising, do vitrinismo, que são fundamentais e que identificam muito a marca perante o consumidor, não é? Curiosamente, pegando nesta apresentação do António, parece que assistimos ao contrário, ou seja, as lojas efetivamente estão cada vez mais bonitas, o vitrinismo é cada vez mais importante nesta área, quando estamos a falar de moda, como noutras, mas hoje centramos-nos na moda. Tudo combina, as cores apresentam-se em degradê, é de facto um apelo à vontade de comprar, para depois usar aquilo. Situando-nos na moda, naquilo que nós usamos, não sei se vocês concordam com aquilo que eu vou dizer, hoje em dia parece que nada precisa de combinar com nada. É verdade, efetivamente existe é a tal personalização que se falava há pouco. Uhum. Existe um à vontade na combinação que nos permite ter looks muito diferentes, desde o 100% a combinar com o 100% a descombinar, e efetivamente pode estar bem das duas maneiras. Exatamente, e as cores, por exemplo, que há uns tempos atrás ouvia-se dizíamos, que cor horrível. Hoje até o amarelo dia, já combina com o preto, e nós não andamos a chamar abelhas umas às outras, sem não é? Sem dúvida nenhuma. Eu penso que de hoje em dia nós, há uma preocupação por parte das organizações, e com esse enriquecimento da parte do vitrinismo e da organização interior das lojas, até porque hoje em dia a maneira como as pessoas compram já não é a mesma como compravam aqui há 20 ou 30 anos atrás, e portanto hoje em dia as pessoas têm que entrar num espaço, e a própria maneira como a roupa é exposta é uma maneira de nós aconselharmos a consumidora a como é que deve vestir determinado tipo de peças, embora sempre deixando a decisão final e a conjugação final. Nós fazemos propostas, mas não passam de propostas, porque depois a decisão final, volto a repetir, continua a ser da consumidora, porque nós podemos estar a aconselhar a ligação de duas cores que nós achamos que serão as que melhor combinam entre si, mas a consumidora final é que vai tomar a sua decisão e depois conjugá-la da maneira que acha que para ela vai beneficiar mais. Sem dúvida. Estamos já nos minutos finais do nosso programa e isto é para comentar e antes de vos deixar a moda, sermos cada vez mais vaidosos é importante, é fundamental. A moda e as mulheres sempre de mãos dadas, já não é assim, pois não? Os homens também lá estão. Sim, os homens também lá estão, agora não para pensar por nós, mas para pensar para nós. Não, está a funcionar, António. Exatamente, Solange, dizias que, desculpa? Os homens também lá estão, ao contrário de alguns anos atrás, que os homens pensavam muito por nós, pelas mulheres. Hoje em dia os homens já não pensam pelas mulheres, mas pensam para as mulheres. É isso, António? Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu já tive a oportunidade de referir neste programa que de hoje em dia o homem sente o mesmo apelo pela moda que a mulher, tem as mesmas necessidades de seguir as tendências, têm as mesmas necessidades porque frequentam os mesmos sítios, porque fazem-se exigências também ao homem muito importantes e, portanto, nós estamos em paralelo com as mulheres neste mundo e com as mesmas necessidades de ter que andar também muito bem arranjados. Estamos a falar de vaidades com António Cabral e a Solange Ribeiro e está mesmo concluído este nosso espaço de hoje com o tema central, a moda. António, Solange, obrigadíssima. Beijinhos. Obrigada. Para vocês. Obrigada também. Lembrar-se aos nossos ouvintes que continua depois do meio-dia das notícias aquela pergunta para comentar e responder: se acompanha as tendências da moda ou faz a sua própria moda. Está aí tudo no Facebook da Rádio 5. Mini saia e salto alto. Oh my God. O modo mais divertido de ficar por dentro do mundo delas. O programa mais atual, audaz, interessante, dinâmico, ousado, educativo, divertido. Com um toque muito especial de sensualidade. Let's go, girls. Mini saia e salto alto. Um programa de mulheres, mas que os homens não vão querer perder. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5.